E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Von Serran, feliz da vida aí com o nosso primeiro dia de podcast. Iniciando com vocês aí uma jornada de opinião, diversão, entretenimento. Hoje eu falo livremente de coisas aí que permeiam o nosso universo de uma forma geral. Nesse período aí, eu espero que vocês compartilhem dessas ideias e que elas tragam coisas positivas. Que a ideia da coluna é essa, né? Mas enfim, nada como perceber melhor a nossa existência de um jeito diferente. Então, a ideia é trazer uma mídia e, dentro dessa mídia, trazer uma reflexão. Para começar o nosso podcast de um modo bem bacana, hein? Eu queria indicar uma série de drama histórico, uma série criada para o canal History em 2013, chamada Vikings. É, Vikings, muita gente já conhece já, né? Mas enfim, quem não conhece deve conhecer. A série é bacana, ela fala sobre a expansão nórdica na Europa. E de um maluco chamado Ragnar Lodbrok e os filhos dele. É o princípio da invasão pagã na Europa, né? Do exército pagão. E é muito bacana porque tem uma certa fidelidade, apesar de não ser totalmente fiel aos acontecimentos. Até porque não tem como ser, né? Porque eram ensinamentos passados de forma oral e, por mais que tenha alguma coisa escrita, você nunca vai saber se a porra é verdade ou não. A mensagem do protagonista da série é uma só, né? Ele conseguiu aí, através de muito sangue, galgar os degraus que ele precisava. E nessa jornada aí, ele perdeu irmãos, perdeu amigos, né? Nas guerras, nas batalhas, ele deixou muita gente para trás. Inclusive o modo pacato de viver que ele tinha antes das expansões. E isso tem a ver com o tema que eu vou jogar aqui hoje, que é bem bacana também para você pensar, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pensou nisso, né? Que é o seguinte: o que eu tô fazendo com a porra da minha vida? Voltando à série, né? Por volta da quarta temporada pra quinta, o Ragnar, depois de virar rei, depois de conquistar muita coisa e tal, viveu um momento de hiato, de tristeza. Ao passar numa fazenda, de frente com ela, ele começa a lembrar da época que era camponês, como as coisas eram mais simples, né? E de como ele era feliz naquele momento. E apesar de tudo que ele tinha ali conquistado e de tudo que ele tinha feito como o herói dessa jornada, ficou ali a ideia de que, tipo assim, será que eu teria sido menos feliz ou mais feliz se eu tivesse feito menos coisas ou não tivesse feito as coisas que eu fiz até agora? E isso acontece muito com a gente, né? Chega um momento na vida que você se olha no espelho, você já não tá tão novinho e você fala: caralho, eu não tô onde eu queria estar, onde eu imaginei que eu ia estar. Não fiz metade das coisas que eu queria fazer. Não fui para metade dos lugares que eu queria ir, mas eu tô aqui, né? Tô ralando, tô trabalhando. As contas continuam chegando e eu não consigo me equilibrar para dizer de verdade: porra, eu tô feliz, né? Sou um cara feliz, sou um cara realizado. Mas isso tem muito a ver com outras coisas e você tem que perceber essas coisas dessa maneira. A grande verdade é que ninguém tá onde queria estar, do jeito que tá, do jeito que imaginou, né? Ninguém fez esse planejamento tão bem a ponto de se imaginar como está hoje, há 20 anos atrás. A vida tem uma série de escolhas aí que vai levando a gente, e essas escolhas vão determinando o caminho que a gente segue. Se você parar para pensar, no passado você teria feito as mesmas escolhas, porque com aquelas alternativas e com a experiência que você tinha, você tomou essas decisões. Nem todo mundo tem a mesma sorte para algumas coisas. Porém, você tem que entender que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha naquele momento e que isso determinou quem você é hoje. Você não pode se achar tão infeliz, porque na verdade você, mesmo que você não tenha conquistado tudo que você queria conquistar, você conquistou alguma coisa e você tem que focar nesse alguma coisa. Caso contrário, você esteja infeliz, você tem que batalhar, você tem que voltar para os seus sonhos, reanalisá-los e correr atrás, porque se você não tem 60 anos, 70 anos, você não tá tão velho assim, você pode correr atrás de coisas ainda que você não conseguiu. E para encerrar, eu digo mais, né? Tomara que você seja um cara feliz, tomara que você encontre a felicidade. Seja grato ao que você tem, continue buscando mais. Eu tenho certeza aí que a sua vida vai melhorar de algum jeito. Agradecer ao pessoal do coletivo de novo aí, quero agradecer o tempo todo. E falar para eles continuar com as brincadeiras aí que eu tô acompanhando. Se você gostou, você deixa um like aí. Se você não gostou, você vai à merda. E eu tô esperando aí algum comentário. Se você puder dizer alguma coisa que eu posso melhorar, eu vou agradecer também. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. E dizer que eu tô esperando vocês aí também no próximo programa, tá? Então é isso aí. Prazer em conhecê-los. A gente segue aí a jornada e até o próximo podcast.